Na escola Monte Castelo, seu filho tem um dia cheio de imaginação, aprendizado e de muita alegria. A escola Monte Castelo, em Socorro, oferece período integral do berçário ao fundamental, com atividades que estimulam o aprendizado e as relações humanas. É seu filho em boas mãos, crescendo e evoluindo. Escola Monte Castelo. Mais tempo na escola, mais tranquilidade para você. Venha nos conhecer. Rua José Pereto, 264, 3895-5816. O mundo pode ser melhor. Vamos começar?